coisas já não andam bem. E passa a noite sem dormir. Te dá vontade de sumir, não ser ninguém. E coisas sem respostas ver. Então continuar pra quê? Será que alguém conhece a dor de um coração? Sua resposta está diante dos teus olhos. É o Senhor que gosta tanto de você. Que você perdeu, a todas contou. Espera a tua decisão e sabe que o teu coração não vai sofrer sem o Senhor te socorrer. Tua resposta está diante dos teus olhos. É o Senhor que gosta tanto de você. Te ama, te chama e te quer.